Em nome de Allah, clemente, misericordioso e a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e sobre todos os seus companheiros, seguidores, até o fim do mundo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado: sabemos que te entristece aquilo o que eles insinuam. Deus bem sabe que te entristece, Muhammad, aquilo que eles dizem. Porém, eles não te desmentem. Eles não estão dizendo que você não é mensageiro. Mas os injustos renegam os versículos de Deus. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Quando eles atacam você, eles não estão atacando a você. Porque se você não fosse mensageiro de Deus, não te atacariam. Se você não fosse conhecido como o grande mensageiro que você é. Por que te atacam? Porque querem negar e deturpar a palavra de Deus. Dentre os versículos do Alcorão Sagrado também, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna kafainaka al-mustahzi'in. Te bastamos os zombadores. Pode deixar que você está protegido deles. Nenhuma zombaria, nenhum insulto, nada vai te atingir. O que eles fazem só prova a tua alteza, a tua nobreza, e que você é mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam. Nos dias atuais, chegou a todos vocês a informação de que os ataques voltaram. Mais um concurso de caricaturas sobre Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Uma segunda chance para quem gosta de zombaria e para quem não respeita o mais nobre dos humanos, que é Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. A gente lembra disso hoje. E estamos a poucos dias de lembrar o dia em que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu. Estamos a poucos dias do mês de Rabi' al-Awwal. E esses são os versículos do Alcorão, lemos agora. O que significa zombar do profeta sallallahu alaihi wasallam? Significa zombar da religião, do Islã, zombar de Deus, zombar dos muçulmanos. É isso que significa. E lemos o versículo. Eles não te desmentem. Mas só que os injustos renegam os versículos de Deus. Imaginem se Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse um grande conquistador árabe, não fosse mensageiro, não trouxesse essa mensagem nobre do Alcorão. Aconteceria isso hoje? Então a nossa reflexão, qual que é o motivo de tudo isso? Querem só brincar? Se brinca com uma pessoa que é um símbolo e que é a razão de orientação para milhares de pessoas, eles não creem que ele é orientação, mas ele, na linguagem atual, não é um símbolo religioso? Pode alguém zombar de Jesus? Pode alguém zombar de Moisés? Pode alguém hoje zombar de algum símbolo religioso que algum religioso tem? Jamais, ninguém diz isso. O muçulmano, por exemplo, que zomba de Jesus, alaihi salam, ou que faz alguma caricatura de Jesus, dizemos, não é mais muçulmano, porque zombou de uma personalidade que é um profeta de Deus, cremos em todos eles. Então, qual que é o motivo, qual que é a razão? É uma guerra que já se iniciou há décadas, que já está planejada, tanto uma guerra moral como uma guerra armada. Citamos um exemplo, que é um livro que foi publicado há décadas, cujo autor é George Bush. Porém, não é o atual, não é nem o pai nem o filho, é o avô. Nesse livro ele escreve sobre Muhammad, o nome do livro, A Vida de Muhammad. O que ele conclui nesse livro? Conclui que o Senhor, Deus, castigou os cristãos por eles terem se distanciado do cristianismo e permitiu que Muhammad fizesse o que ele fizesse e acabou estando de acordo com as falsidades que ele pregou. E nós devemos estar contra isso e devemos guerrear contra ele. Esse livro há décadas. E agora vem a aplicação na prática do que está escrito há algumas décadas. Qual que é a posição do muçulmano? Todo dia você tem que dizer sallallahu alaihi wasallam. Tem que elevar e enaltecer o nome de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem que segui-lo. Obrigação de todo muçulmano segui-lo em todos os aspectos da vida. Respeitá-lo, defendê-lo. O que a gente fez? Tamanha é a fraqueza estamos de mãos atadas, não fazemos nada. Em nome da liberdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, só temos liberdades, não temos limites, o mundo não tem mais leis. Essas são as leis? Por que as leis não são aplicadas para todos? E devemos saber, a obrigação nossa saber, que é guerra contra a religião, guerra contra al-Islam. Ou eles não sabem quem é a pessoa de Muhammad. Por exemplo, você pode ter um inimigo, e Deus também no Alcorão, outro versículo, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ. E assim fizemos a todo profeta um inimigo, satanazes, dos humanos e dos gênios. Tanto dos humanos, tanto dos gênios, todo profeta teve um inimigo. Tá, o inimigo, ele desconhece o inimigo dele? Ele não sabe quem é ele? Ah, desculpa, eu não sabia. Você não sabia quem é Muhammad para 1.300.000.000, 1.400.000.000 de pessoas? Não sabia quem é Muhammad? Sallallahu alaihi wa sallam. Conhecem. E os versículos do Alcorão bem dizem. E eles o conhecem como conhecem aos seus próprios filhos. Eles têm certeza que é mensageiro. Uma grande liderança das religiões atuais, que tem acesso a todos os livros, as escrituras sagradas, nas línguas originais. Ele não sabe que Muhammad é mensageiro ou é profeta? No mínimo, não quer crer nele, não respeita, não há diálogo, não há intercâmbio. E ainda mesmo assim nós lembramos da posição da Igreja Católica agora, que declarou, fez uma declaração contra isto que está acontecendo, que é a segunda, o segundo grande ataque e zombaria contra o profeta como símbolo religioso. E agradecemos a eles e pregamos e convidamos todos os cristãos, toda a comunidade, toda a sociedade mundial, para que seja justa, não precisa estar ao lado de ninguém, sejam justos. E ao muçulmano, a gente chama ele, convida ele, a cada um de vocês, como a gente disse, seguir, respeitar, defender, e tenham convicção de que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Deus prometeu elevar o nome dele, esta é uma elevação ao seu nome. E Deus disse, sabemos que eles não te negam, mas eles renegam os versículos de Deus. Eu vou elevar o teu nome. Tenha convicção de que Deus elevará o nome de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E também nas escrituras sagradas antes do Alcorão, entre Taurá, entre a Torá e o Evangelho, os cristãos leem que um dos profetas e o último dos profetas será louvado todos os dias. Você muçulmano reza? Você não louva o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam em toda oração, no mínimo duas vezes, quando está sentado? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, até o fim. Convicção de que Deus vai elevar o nome de Muhammad e que Deus eternizou a lembrança de Muhammad nos corações e nas línguas das pessoas. É uma religião que vai eternizar e nunca vai acabar. Finalizando, fica essa pergunta e essa reflexão: o que fizemos para defender o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Lembramos o seu nome todos os dias? Cumprimos com os ensinamentos e mandamentos que ele deixou? Se o fizéssemos, isso não aconteceria. Nastaghfirullah al-azim wa nusalli ala al-rasulil-karim. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi.